que você viver e vós, independente na boca do povo. Por que tem medo de que a riqueza não chegue para você? A riqueza pertence a todos no universo. Se existem pessoas mais prósperas que outras, não pense que se trata de injustiça ou de desequilíbrio da lei. Se eles conseguirem essa abundância, você também poderá obtê-la. Brasrede, internet fibra ótica 80 megas por 88 por mês. Ligue 0800-644-3850. Está com dificuldade de vender seu imóvel? Fale com os profissionais da Antares, que eles irão te ajudar. Imobiliária Antares, há 44 anos, inovando com você. Ouça agora o recado do Jorge Friedrich. Mais uma semana de promoções espetaculares da Joalheria Expo, com um relógio, feira bonita, perfume importado, brinco. Então são presentes de alta qualidade. Que nós temos que é o momento de o pessoal presentear a pessoa querida. Joalheria e Ótica Rexel, na Júlio, no centro de Lajeado. Natal, família, amor, alegria. Já escolheu o presente? Eu tenho a dica. Dê um colchão Ortobon a quem você ama. Afinal, um terço dessa vida você passa deitado. Então prefira o melhor, escolha um Ortobon. Ortobon Lajeado, na Bento, na Benjamin e agora na Júlio. Futebol é no Grupo Independente. Nesta quarta, 7h15 da noite, tem Libertadores na Arena do Grêmio. Grêmio e Santos. Cerveirinho avança no meio de um dos dois marcadores. Tentou passar, pode abrir pela ponta, bom passe. Vitor Ferraz vai fazer o cruzamento, vai ver o Souza, subiu de cabeça. Gol! Gol do Grêmio! Gol do velho! E às 9h30, na Bamboneira, Boca Júnior, em Internacional. A abertura foi feita pela primeira vez, olha o garoto aí! Certa direita, mais um cruzamento, é bom, bate de cabeça, galera, do gol! Gol do Internacional! Fique ligado, 6h30 da tarde, começa o futebol. Transmissão pela Independente da NFL, Profissão FM, e na página da Independente no Facebook. FBR Supermercado, Newstar, Azeg, CBM, Univac, Motomecânica Volkswagen, Espaço 3 Arquitetura, DMF Esporte, Cicred e Brasrede. Dicas da Rio Vale. A psoríase é uma doença de pele que causa lesões descamativas, principalmente nos cotovelos, joelhos e couro cabeludo. A doença pode causar artrite, dor e inchaço nas articulações. Se você tem psoríase, procure Clínica Rio Vale. Clínica especializada em diversas áreas. Rua Pinheiro Machado, 537, fone 3748-0800.